Alista nível de voo 050 via Bomed 1. Via Bomed 1, desce para 050, voo no 164. Afui LS, visual com a 10, 2230. Afui 2230, completo sinal do procedimento, sendo TR1 na 8, decimal 95. 895, grato, até mais. Afui 2231, eu deixo a 2 mil pés, o livro dele é até que saiu da decimal 0, reporte estabilizado. 2 mil, reportar estabilizado. 3-0, a 3 milhas de, do externo. 02230, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. E na sua escuta prossegue, 2230. 06315, autorizado a colar pista 10, vento 080 graus, no 1 nós. Livre colagem, 6315. 231, 2000, reportará. 06326, reautorizado, descida 2000 pés. 2000 pés, mantendo a próxima, fora do limite, 06326. Gente, seu novo limite agora é a radial 290 do meu Ed Salvador. Novo limite agora 290 de Salvador, Xander MT 2000. Vai atingir o limite da autorização, Xander 6326. Xander 6326, curva direita, né, pro 130. Direita 130, Xander 6326. Uso pistão 0, trem baixou, travou, 2230. Xander do 2230, foi sobre modulado, autorizado pouso pistão 0, vento 080 graus, 10 nós. Afirmativo livre, pouso no 10, trem baixou, travou, 2230. O Xanel 6315, decolado 29, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, chamará 6315, grato, boa tarde. Então, Índia Juliette, Superstrap, solo 28, autorizado o táxi via Ótica, PAT 4, atende o helicóptero Frasco fazendo procedimento no PAT 4, ok? Busca Mike Yankee, informa o tráfego Papa Alfa 32 para ingresso no PAT 4. Papai de Passaredo, 2231 no localizador. Passaredo 2231, continue a aproximação número 2 para pouso. Passete. Segundo 5, contato rolando a decolagem, subavia São Bruno para nível de voo 360. São Bruno para 360, hoje era 63, segundo 5, quando possível, solicita a voar, Leida. Xanel 6315, vou direto ao Leda. Boa no Leda, 6315, grato, Leda. E o Romeu Alfa autorizado, vai direto ao rotatório. Bravo Lima Uniforme, prefiro. Desta vez decolada de Serra Luiz Delta Lima, controle de Serra Índia com Índia, na 02 a bordo, 01140, transponderá. Gente, Bravo Lima Uniforme, reporte para cruzamento. Reportará quando cruzamento, Bravo Lima Uniforme. João no táxi à direita, chame o polo 121, 19. 209. Solo é o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado o táxi via Oscar, poste no ponto de espera. Chama no ponto de espera na Oscar, o Oscar Mike Yankee. Rosário 2231, autorizado o pouso, pista no zero, vento no zero, zero grau, 09 nós. Mexe, pouso 2231. Oi, Salvador, boa tarde, Xané, 6326, agora 4 minutos, sou policial. Xané 6326, continue a aproximação número 2 para pouso. Segue na aproximação, aguardando a liberação para pouso, Xané 6326. Pode ficar mais 500 QNH 10 no 4. 10 no 4. Sérgio Vilo Romeu Oscar. Nova Tango Kilo Romeu Oscar, reposte na vertical da SEASA. Ok, reposte na SEASA. Solo Salvador Bravo, em uniforme, para cruzamento deixa de aproximação da rodada. Gente, manter 500 pés, reposte de pouso visual com localizador de pouso. Lateral 500, reposte na pouso visual, tá. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Golfo de Leste, Golfo. Fica Mike Yankee, mantenha ponto de espera. Mike Yankee. Papa Romeu, Golfo Juliette, Golfo, prossiga. Decolou Serra Índia com Índia para Serra Luiz Fidel Talema, estacionado 0165, na sua escuta 500 pés. Golfo Juliette, Golfo, mantenha sua regra de voo visual, atento ao Bravo Lima e uniforme, agora no sentido oposto, prosseguindo para ser ainda com Índia. Atento do tráfego, vai ficar atento, está autorizado a fazer seu cruzamento entre Dona e Sembra, 107. Gente, reposte para cruzamento. Prepara. Bravo Lima e uniforme, atento ao Golfo Juliette, Golfo, no sentido contrário, agora na posição de 1h04. Na final, tá pronto. A 3193, após a passagem do trave na final, pista no 0, a 2318, autorizado a alinhar e manter. A 318 na final, ali mantém na 10, a 3193. Na final da SEASA aqui, no Romeu. Em 3 milhas. Ainda não visual com tráfego, manterá a atenção, reportará quando visual, muito grato pela... Salvador, é o 3560, boa tarde, informação Terra. Não, 3560, CN, identificação, desça nível de voo 050, via chegada, Gomes de Uno. Gomes de Uno, via 150, 2352. Salvador, boa tarde, você era 2590. Bravo Lima Uniforme, já visual com trapo anteriormente formado, agora a posição de 1 hora, 1 milha. Afirmativo, senhora, tá visual, manterá a separação. Silêncio, Golf, tá ciente do Bravo Lima Uniforme? Pode ser, está sempre visual também. Mostrar 2590, sem identificação, desça para nível de voo 060, vai na direto e TAP. Mantenha a velocidade, força 2590. Está descendo 060, voa de TAP. É, questiona se após de TAP pode voar o Serra Vito 366 para interceptar sinal. Alô, não trouxe Serra Vito 368, força 2590. 2590, para o Serra Vito 368. No 1164, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LFXU da pistola 0, reposta estabilizado. Desce para 2000, vai reportar estabilizado, gol no 1164. Bom, meu Oscar, autorizado pouso pista no 7, vento no 00 grau, 07 mais. Depois no 7, ó. O cruzamento do eixo de uma mais próxima, entendeu? De sempre, ou corrigindo o Golfo Juliette Golfo. Golfo Juliette Golfo, reporte visual com a localidade de pouso. Boa tarde, visual. Boa tarde, Juliette Alfa Mike. Alfa Papa Juliette Alfa Mike, prossiga. Juliette Alfa Mike, a descida a critério, vou direto o destino. Juliette Alfa Mike, reporte 27 milhas fora. Ajuste no 014. Chamada na livre, muito grato, senhora. Bússola 2590, confirme sua velocidade indicada. 250 nós. Entendi. Plan 3560, confirme sua velocidade indicada. 290935560. Entendi. Zona 93, autorizado decolar, pista no zero, vento no 00 graus, 089. Direção. Oscar Mike Yankee, autorizado alinhar e manter, pista no 7. Ingresso alinha e manter, 17, Oscar Mike Yankee. Tor 39, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Autorizado alinhar e manter, pastor 39. Pelo Romeu Oscar, no solo 37, táxi via papá, táxi 5. Plan 3560, reduza para 2509. 2509, 3590. 3590, vou direto na produção, Vitor 366. Estava na pro, direto 366, você vai dar. Você vai ter 590, tem condições de manter a velocidade e a proximidade de TAP? 7-8, tá bom. Mensagem, por favor. Você vai ter 590, tem condições de manter a velocidade e a proximidade de TAP? Afirmativo. Tente manter, né? Lúcio Juliette Golf, chame na frequência livre. Vamos ali no São Paulo, já virou agora. 93, eu coloco o chute. 3093. Chute. 3093, chame o controle 1 no 9.8. 39, posição. Controle de batalha, até 3193. Plan 3193, boa tarde, contato rolando decolagem, suba aviação, voo 1 para nível de voo 340. Via 340, 3193. Chané 6142, mantenha a ponta de espera. Vai manter ponto de espera, hoje é meu descida para 3000 pés, ajuste de altímetro 1-0 no 4. 3000 pés, ajuste no 0 no 4, 2590. 1997, confirma velocidade indicada. 3209, 1097. Gente, e redução para 2509, informa que é o número 3 na aproximação. Agora vai reduzir para 2500, 0097. Salvador Bridge Control, Vanessa Roman 255, air passing for level 235, descending down for level 220 on. Home for arrival, we have information here. 1255, call for identity, send cycle level 060, reduce speed 250 knots, number 4 for approach. Okay, from, we clear down for level 060, reduce here now 250 knots, that's number 4, go 1255. Please approach. 139. Decolar 240, chame o controle de Salvador em 119.8, bom voo. Controle de Salvador 119.8, grato. 395. 3895, obrigado. Controle de Salvador, pastor 39. Pastor 39, contato Aranha decolado, suba via Conde para nível de voo 090. Subindo para nível 090, saída Conde. Salvador, gol 1164, boa tarde. 1164, informa o tráfego à direita, helicóptero via litoral sul, 1000 pés. Autorizado pouso pisco no zero, vento no 00 grau, 09 nós. Isso, 1164. Oscar Mike Yankee, form Boeing 738, sinal de 5 milhas, Piston 0. Mantenha a litoral sul, aguardando instruções para girar o circuito pela direita. Sim, Jorge, Mike Yankee, visual 1, aguardando para efetuar 360 pela esquerda aqui na escada da porta. Jorge, Mike Yankee, afirmo. Realize 1360 pela esquerda, reporte interceptando na linha do litoral. Ciente. Lula 755, Mike. Lula 755, copiado. Para 2590, desça para 2500 pés. Para 2500 pés, o 2590. Então, 3560, reduza para 2309. 2309 de cada, 3560. Série 2590, estamos no final Salvador, na frequência 208. Contra Salvador, 208. Boa tarde. Plano 3560, estamos no final Salvador, em 120, decimal 8. 102, 3560. Salvador, boa tarde, plano 3560. 3560, prossiga na descida, autorizado até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, dispensado da restrição de altitude na chegada com MED 1. Passei o 4 pés, ele 14, dispensado da restrição de altitude em TAP, OTAN 3560. É 2590, controle. Pulsera 2590, controle. Eu chamo agora, 2590, está na escuta, prossiga, está descendo para 2500 pés. Boa tarde, prossiga na descida para 2500 pés, autorizado o sinal de procedimento alinhado para pista 10, mantenha a prova de serra Vitor 366, reporte na final do procedimento. Afirmativo, mantenha a proa, autorizado o procedimento, reportará estabilizado. 6142, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter, pista 10, o LS, e LS Fisk. E 4 mil pés. Vai manter a proa até 4 mil pés. Visão com o tráfego, o TAM 3560. 3560, reduz a velocidade indicada para 2109. Água condicada de 200, 3560. Gente, graças pela informação, desse mantenha 3 mil pés. Após o TAP, voa Iduna, autorizado o procedimento de LSX para a pista 10, reporte no curso localizador. Só localizador, 3560. Mike Yankee autorizado, pouso piston 7, vento 100 graus, 10 mais. Ciente, livre pouso, 17 para Oscar, Mike Yankee. Oceana M1 no 42, autorizado decolar piston 0, vento 100 graus, 10 mais. Decolar piston 0, Oceana M1 no 42. Fiat Santana, 1-3, 1-3. Feito, chegada bom, se ajuste de altímetro no 0 no 4. Centro Recife em 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. 42, decoladas 46. Chame o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Salvador 198, boa tarde, eu chamei 142. Controle Salvador, boa tarde, eu chamei 142, 6142, boa tarde, contratado na decolagem, suba via Puca para nível de voo 350, após 2000, vou direto Jama. Entendeu, via Puca até o 350, ou chamei 142 para confirmar o restante da mensagem? Após 2000, vou direto Jama. 2000, direto Jama, ou chamei 142, falando Jama. 125 descent circle level 05 zero reduce speed 230 knots. At circle level 05 zero reduce 220 knots going 255. Zero, Hotel 350. Hotel 290 para estabilizar na final DLS. Hotel 2590, chame do Rio Salvador, 118 decimal 95 para baixo. Dois Salvador, 10845, boa tarde. Oscar Pátio 4. Dois Salvador, boa tarde, Força Aérea 2590, estabilizado na final do ILS Whisky da pista no zero. Força Aérea 2590, autorizado pouso pista no zero, vento 070 graus, 12 mais. 2590, autorizado pouso pista 10. Complete a aproximação, chame 2 Salvador, 118, décimo 95, boa tarde. Boa tarde, Juliana 095. Colossal de Santa Lima, serviço final mesmo, vai fazer um PGL em Veracruz, né? Entendido, então, o senhor prossegue para Veracruz, somente para TGL, por ser em serviço que Delta Lima, reporte passando o farol da barra, e quando possível ser estimado para regresso. No 097, desse mantém a 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado final do procedimento LFX 6, pistão no 0, reporte localizador. 2000 pés, 114, reporta estabilizado. Voo no 097. 2560, confirma o procedimento. Mantenha a conta de espera. Perfeito. 097, iniciação de velocidade para 1809. Triângulo 097. Descend 2,000 feet of Kimmich setting 1014. Set 2,000 feet at Kimmich 1014, going 2,000. Papai Juliette Alpha Mike, ciente. Chame a rádio Pedro Santana em 131-3, atenta um tráfego, um eco 190. Eu seguindo para o setor sul, sudoeste de Feira de Santana, estimando pouso mais 10 minutos. Ground speed. Tem Juliette Alpha Mike, fique atento, o tráfego anteriormente formado, e chame a rádio em 1-3, 1-3. 4, autorizado pouso pista no zero. Pouso na 10, aprecio, como é zero. Instalado ao 1097, continue a aproximação, número 2 para pouso. 1321 informa que após o pouso do TAMP autorizado, tem condição de decolar sem parada. 6321, torre ciente. We want to 5-5 clear the next 3-1-0, one is report to establish on the clients. If I'm going to shoot the IOS, set 3-1-0, report to establish, we want to refer. 1-2-1-4-4-6-2. Chame a 1-1-4-2, chame 7-2-5, 1-2-6-85, caso negativo, 1-2-5-4-5. 2685-2545, uma boa tarde, eu chamei 1-46-1-42. Azul 9048, boa tarde, essa é a identificação, autorizado descida até nível de voo 120. Eu falo 4462, me bloqueado. Azul 4462, boa tarde, essa é a identificação, contato radar passando o coral, vou ir direto pro LED e reporte em ideal de descida. Tá em ideal de descida já, o 4462. 24462, desça para nível de voo 050. Aguenta. Para o Instagram, Azul 9048, para proceder na descida. Azul 9048, sua identificação, desça nível de voo 120. Confirme seu estimado para a Feira de Santana. 120, autorizado, estimado para a Feira de Santana, para a Feira de Santana. Copiado 1813, Azul 9048, desça até nível de voo 120, reporte visual para o cancelamento. Para informação, temos um Charlie 210 prosseguindo para a Feira de Santana pelo setor sul, mesmo setor que da senhora, estimando mais ou menos 7 minutos para a feira, estimado de pouso do mês é 1800. Tango Vitor Hotel Foxtrot, torre. Vitor Hotel Foxtrot, liberação na Chametax. Na 6321, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter, né, no zero, 6321. Hospital, frequência 1-1-1, direção 9-5. 097, no solo 56, táxi à direita, chama o solo 121-9. 129-9. Good afternoon, 1255, LSX, may you have the runway in sight? 1255, continue approach, stand by following the clearance. There is an airbus just about to start rolling at the runway 10, stand by lane clearance. Chanel 321, autorizado a decolar piso no zero, vento 090 graus, 09 nós. Vitor Hotel Foxtrot, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Alinhar e manter no 7, Hotel Foxtrot. 1, para a nível de voo 380. 9 de Argos, para 380, obrigado. Para a Feira de Santana, autorizado chamar a rádio na frequência 131-3 Montoso. Tango Vitro Hotel Foxtrot, vento 110 graus, 12 nós, autorizado a colar de pista 17. Direto para o Elefa, muito obrigado. Do Uno, corredor Axé, chame controle Salvador, na frequência 119-80. Controle 1198, está construído. Data com posição de 3 horas, 1,6 milhas, rumo oeste, passando 070 subido, tipo, é um Airbus 320. Certo. tem um minuto de queda, azul 4462. Xamé 6321, no Drapu, nessa posição de 11 horas, afastado em 1 4 milhas, passando 065, descido tipo é um Eco 190, com rumo nordeste. Quem seguiu descido? Comandante, boa tarde, é o Papatango, Vitor da Tal Foxtrot. Papatango, Vitor da Tal Foxtrot, boa tarde. Mantenha sobre regras de voo visual, corrido acheando no mil pés, confirme tensões. Pessoal, eu tô sobrevoando a Xé, Bonfim e retornando de lado. Gente, reporte passando para o da barra, Vitor da Tal Fox. Contar a fora da barra. 1-0-0-1-0-4-9, ajuste altímetro 1-0-4. Bem, 14 linda, qual a HDR-2-0-0-9? 3-9, seja qual um minuto para a Conde. Prossiga agora com o controle Aracaju na frequência 1-2-0-3. 1-2-0-Aracaju, 1-2-0-3, 4-3-9, grato por você. Autorizado o procedimento para o azul 4462? Afirmativo, azul 4462, autorizado o sinal do ILS, que foi da pessoa nozera em forma estabilizada. Vamos lá. O 2009, decolada 04, chame controle Salvador na frequência 119.80. Chama a frente. Salvador 2009, da Gol, passa 1400. O 2009, contato Rolando decolagem, da aviação 1, para nível de voo 240. Via, 240, Gol. 100 graus, 109. Ciente, passeio do 220, estou autorizado a linha de falar. Azul 4462. Azul 4462, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295. Salvador, azul 4462, 2 milhas de Via Serra. 4462, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 1014. 62, aguardando. Chamei 632, zona chame centro do Recife, 1260, caso negativo 128, decimal 8. Recife 260, alterno 288, Oxenero 6321, boa tarde. Recife no passarelo 2230. Ed, passarelo 2230. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado, voo pistão 0, vento. 080 graus, 10 nós. E pouso, 4462. Do 2230, decolado 07, chame o controle Salvador na frequência 119.80. Controle 119.80, passeio 2230, boa tarde. Boa tarde. Fala, Barra, deixa ela estar com o controle. Foxtrot, reporte Paribe. Volta lá, Paribe. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, contrataram a decolagem, se mantém a nível de voo 160. Após 2000 pés, voe direto na proa de Alefa. Após 2000, na proa de Alefa, passarelo 2230. Para o controle. Tente reporte passando fora da barra, o Golfo Juliette Golfo. Voo 2009, autorizado voar direto do Yukov. Direto do Yukov, 2009. Azul, 4065, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar no zero. 4462, no solo. Ao 09, Olivap, sabe controle só na frequência 121 decimal 9. 219, obrigado. Azul 4065, autorizado decolagem pistão na zero, vento na 00 grau Airport Portugal 023, heading descending level 1, 0, adult. Airport Portugal 023, squawk identity 74,000 feet, via Bonfair Railroad, altimeter 31014. Airport 1014, via Bonfair Railroad, Portugal 023, with information tango. Roger. Trolhão, vem pela tua porta. Pedro, eu tô forte, prossiga. Pulva na presidente direto, Seasa. Livre, Seasa, Vitor, eu tô forte. Seasa, eu tô forte. Adoro, voa azul, 4065. Voo 4065, contato rodando a decolagem, subaviação, voo 1 para nível de voo 340. Voo 1, 340, 4065. Vou colocar a força visual com a aula 7. Tá, confirme se tá direto de Serrasa. Eu tô ao vivo aqui com a Alma 7. Bem, seu Vitor, tá foco, inicialmente eu vou em Serrasa, aguardando a autorização da torre para prosseguir para o final da pista 17. Pela fila, aprovado. A gente se mandou sobre a grande de voo visual e a parte visual com a qualidade de pouso. Vitor, eu tenho foco, a instrução de pouso só me põe em 1.8.95. 2.95, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 620, sente na informação, Tango. Voo no 620, estou em identificação, livre. Voo em direto Duna, desça para 2.000 pés, hoje de altura para 1.04. Escol Duna 2.000 pés, 1.0.1.4, voo no 620. Tarde, final da Lançada, chama a localização de pouso, até o Foxtrot. Sequenciamento? A medida do possível ajuda, vai ajudar o voo no 620. 20 graus. 20 graus. Chanel 6314, está em identificação, desça nível de voo 050, via chegada a Bomé de Ona. 050, via Bomé de Ona, 6314. Direto Ledas. Salvador, é o passarinho do 2230? Afirmativo, por gentileza, possível uma coordenação proa de conquista? Passei com o V60 aguarde. Escuta, grato. Zero mais. Frisada, decolagem, pistão no zero, gol 1256. Então, Vitor, hotel Foxtrot, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 08 nós. Localizado, pista 17, Vitor, hotel Foxtrot. O 1.659 mantém o ponto de espera da pista no zero. O Fuzilete Golf já avisou a localidade de pouso? Positivo, está visual. Decolado aos 1.6, chame controle Salvador na frequência 1.19.80. 1.9.80, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, bom 2.5.6, decolou. 1.2.5.6, boa tarde, contato Orlando, decolagem, se mantém em nível de voo 370 via saída Puka. Puka, subida nível 370, coordenar 490, por gentileza. Afirmativo, final solicitado, 490? 490, certo, está 4-1. Ainda não entendi, do seu 490 ou 410? É 410, 410. Gente, agora entendi do 490 básico, coordenação com o centro Recife. Ok, muito obrigado, Felipe. 5 livre. Caralho, Bruno. Com 1659, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Decolagem 10, gol no 69. Gol no 620. Copiado. Janela 6314, confirma velocidade indicada. 250 também, Felipe. Tente iniciar a redução para 2309, o Janela 6314, informa que é o número 3 na aproximação. 2309, 3104. Tudo 2230, vou direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, passarelo. É Portugal, Zero Sutri, confirme o indicado de speed. Por fase 09, Portugal, 0 do 3. Roger. 1256, vou direto Jamo. Submantenha nível de voo 410. Pro de Jamo, subindo para o nível 410. Muito obrigado, Felipe. Nome 59, decolado 8, controle Salvador na frequência 119.80. Sou Salvador 119.80, gol no 59. 04-10060 via bom. Azul 4065, chame centro Recife em 128.35, caso negativo 123.8. 2835-238, boa. Salvador, boa tarde, gol no 659. Gol no 659, boa tarde, contato Rarão Decolagem, suba via São, vou para nível de voo 360. Salve, sai da São, gol no 360, gol no 659. Janela 20 autorizado final do procedimento, ILSXUI da pistola 0, reposta estabilizada. Autorizado ILSXUI, reportará estabilizado, gol no 620. Janela 6314, reduza para 2009. 2006314. Janela 6314, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. O seu limite é a radial 290 do Zero de Salvador. Esquerda 020, limite a 290 do Salvador, 6314. 1256, chame Recife, 126-85, caso negativo, 125-45. 126-5245, obrigado, um bom dia. Passageiro 2260, chame centro Recife, no 260, caso negativo, no 28.8. 260, 288, muito grato, boa tarde, 2230. É Portugal, direto do Street, sente 2000 feet, clear the LS X-ray, runway 10.5W, chama qual a escola? Sente 2000 feet, clear LS X-ray, runway 10, recall service, Portugal, 023. Estação 63-14, reutilizado descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-4. 3.014-63-1-4. 3.367, reutilizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-4. 4.000-1-0-1-4, 3.367. Receptor consular realizador, Gol 1-620. 1-620, completo final do procedimento, chame torre 1-8-95. Completo 1895, Gol 1-620. November 820, Mike, report hot shot taxiway, Papa, Canning 1014. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 620, estabilizado, X-ray, down no zero. Gol 620, boa tarde, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, Gol 620. Uno 659, chame centro Recife, 128-35, caso negativo 123-8. Sim. Chame centro Recife, 128-35, caso negativo 123-8, bom, Uno 659, bom voo. 235-1238, obrigado. November 820, Mike, clear taxi via runway 17, report ready. Última TEC 510, condições visuais, rapaz para o cruzamento, Golf Juliette Golf. Preparado. Azul 290-6314. Chame 6314 para interceptar o custo localizador, curva direita, na proa 130. 130 para o lote 6314. É autorizada a descida até 2.000 pés. 2.000 pés. There is one from the California, Dona, 500 feet.